DJ Malboy Produções. Apareceu, do nada sumiu. eu tô de rock, eu tô de rock, eu tô de rock, eu tô de rock, eu tô de rock, eu tô de rock. É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Ela chegou sabugando geral com a violência. Essa é a Saveiro Branca. Loja Tribo do Surf, o point da moda. Esta é a Saveiro Branca de Neve. Motivo que é pressão. Na hora que me escutar,

chegou sabugando geral concorrência. Esta é a Saveiro Branca de Neve. Saveiro Branca de Neve. Ela chegou sabugando geral concorrência. Parceiro Gel da Âncora. Som automotivo que é pressão. DJ Ian Show, o top DJ do som automotivo. Atenção, pelotão! Dá-lhe, avião, simbora! Quem tá feliz aí, prepara que a pegada é segura. Um, dois, três! Se duvidar, ela tem vida própria. Eu tive que reparar. Do sangue que ela gosta, então pode começar. Quer espaço pra bunda gostosa, segura no grau, vai se dar. E nesse bumbum, faço um baratum. Nesse bumbum, faço um baratum. Nesse bumbum, faço um baratum, baratum. Carro Madeira São Francisco, por competência.

seu like. Oi, essa é sua ideia louca de mandar em mim. E está louco tudo. O casamento foi ao fim. Fala de casa, solteiro na rua. Toda irmã pelada, culpa é toda sua. Casa de casa, solteiro na rua. Toda irmã pelada, culpa é toda sua. Casa de casa, solteiro na rua. Toda irmã pelada, culpa é toda sua. Casa de casa, solteiro na rua. Toda irmã pelada, culpa é toda sua. Eu bato o Fabinho Leite, direto em São Paulo. Ricardo Paredão, São Paulo é show. Ei, a gente vive junto, mas de quase separado. Quando é fim de semana, cada um vai pro seu lado. Conhece a sua ideia louca de mandar em mim. Ei, estragou com tudo, casamento foi ao fim. A gente vive junto, mas de quase separado. Quando é fim de semana, cada um vai pro seu lado. Conhece a sua ideia louca de mandar em mim. Ei, estragou com tudo, o casamento foi ao fim. Cara de casa, solteiro na rua. Toda irmã pelada, culpa é toda sua. Cara de casa, solteiro na rua. Toda irmã pelada, culpa é toda sua. Cara de casa, solteiro na rua. Toda irmã pelada, culpa é toda sua. Cara de casa, solteiro na rua. Toda irmã pelada, culpa é toda sua. Ah, que você deixou de cara uma. Saveiro Branca de Neve. Ela chegou sabugando geral com coerência. Paredão, dois irmãos, Vitor Paredão. Olha, o Rihanna tá lançando pra todas as gostosas. Naquele jeitinho que a mulherada gosta, eu quero ver sem vergonha descendo até o chão. Uma surra de swing pra tocar no paredão. Rihanna tá mandando pra todas as gostosas. Naquele jeitinho que a mulherada gosta, quero ver sem vergonha descendo até o chão. Uma surra de swing pra tocar no paredão. Vai tomar, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma sua gostosa. Toma essa gostosa, Rihanna tá mandando pra todas as gostosas. Vai toma, toma, toma essa gostosa. Vai toma, toma, toma essa gostosa. Vai toma, toma, toma essa gostosa. Rihanna tá mandando pra todas as gostosas. Chama, ô, Vicente, carreta, moça. Caminhão em um motos, Jota Gerson, para de ser ação, vem piadas. Vai o Rihanna tá mandando pra todas as gostosas. Daquele jeitinho que a mulherada gosta, eu quero ver sem vergonha descendo até o chão. Uma surra de swing pra tocar no paredão. Rihanna tá mandando pra todas as gostosas. Daquele jeitinho que a mulherada gosta, eu quero ver sem vergonha descendo até o chão. Uma surra de swing pra tocar no paredão. Vai toma, toma, toma sua gostosa. Vai toma, toma, olha que toma sua gostosa. Vai toma, toma, toma sua gostosa. Rihanna tá mandando pra todas as gostosas. Vai toma, toma, olha que toma sua gostosa. Vai toma, toma, toma sua gostosa. Vai toma, toma, toma sua gostosa. Rihanna tá mandando pra todas as gostosas. Grava, Gênio Mix. Saveiro Branca de Neve, o som automotivo que é pressão. DJ Ian Show, o top do som automotivo. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, pum, hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no es que viene con romanticismo.